O nosso tema de hoje é o Cristo Consolador. O capítulo 6 do Evangelho tem esse título, Cristo Consolador. E eu quero ler dois parágrafos que são palavras de Jesus de acordo com os Evangelhos. No primeiro, de São Mateus, ele diz: "Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mais adiante, ele diz: "Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito." Essa segunda parte está no Evangelho de São João. A palavra jugo significa submeter-se ou estar submetido. Estar sob o jugo é estar submetido. Então ele pede para que nós possamos receber o jugo dele sobre nós, nos submetermos a ele, sobre tudo aquilo que ele nos ensinou e nos passou como verdade. Mais adiante, tem uma pequena explicação sobre essa primeira parte, quando diz, aí já são os Espíritos que nos dizem, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Por isso ele disse, né? Eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para essa assistência e para essa felicidade que ele promete. A condição está na lei que ele ensina, porque o seu jugo é a observação dessa lei. Então, essa submissão nada mais é do que submeter-se à lei da vida. E esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, sempre as mesmas palavras são repetidas: amor e caridade. Para nós é difícil, porque nós pensamos primeiramente em nós mesmos, para depois pensar no outro ou nos outros. Então se torna bastante difícil seguir esse ensinamento muito antigo. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre houveram espíritos que reencarnaram para nos auxiliarem, para nós andarmos, sairmos do lugar, porque muitas vezes parece que nós estacionamos, continuamos sempre fazendo as mesmas coisas e parece que não vamos para frente. No Antigo Testamento, eles são destacados como os profetas, que não só falavam, mas falavam coisas sobre o futuro, sobre os acontecimentos, sobre o que nós devíamos, ou digamos assim, o que eles traziam da palavra de Deus para nos orientar. Depois vieram muitos outros, que se tornaram, até pela humanidade, líderes religiosos em vários pontos do planeta. A gente pode dizer que em todos os lugares houveram líderes, espíritos evoluídos. China, Índia, Pérsia, México, novo lado aqui, na parte europeia, a Grécia, os filósofos gregos que precederam Jesus, todos esses, para como que abrir caminho para que nós, como humanidade, pudéssemos entender. Depois veio Jesus. Então, já com uma mensagem falando de amor, quando ninguém falava sobre isso, falava sobre obediência a Deus, sobre observância da lei, mas ninguém falava de amor. Ninguém dizia de que forma que nós temos que fazer, por que nós temos que fazer. Então a mensagem dele é uma mensagem revolucionária. E ele veio numa época em que a humanidade estava apta a poder ouvir essa mensagem. Se ele viesse antes, entenderíamos muito menos do que entendemos naquela época. Muito menos. Nós sabemos que, de tudo que aconteceu na vinda dele, de que forma ele foi tratado e o que aconteceu com ele. Imagine se não estivéssemos preparados para receber. Apesar de tudo isso, aquela semente que ele plantou ali, ela vingou. O cristianismo, ele ganhou o mundo após o desencarne dele. Mas ainda hoje nós, apesar de sabermos de toda a mensagem, nós não executamos ela. Ainda fala mais alto o eu de cada um de nós. E depois Jesus continuou ouvindo outros, cada vez, vamos dizer assim, transformando as palavras de uma forma que nós pudéssemos entender mais claramente. Num dos textos aqui que eu li, naquele de São João, ele até fala que mais adiante virá o Consolador prometido para nos trazer, então, tudo aquilo que ele já tinha falado, repetindo as suas palavras, para que nós pudéssemos ter mais uma oportunidade de entendimento. E esse Consolador vem muito tempo depois, se nós formos... Porque a gente avalia o tempo dentro da nossa encarnação, 70, 80, 90 anos, quando a gente consegue chegar lá. Então, quando se fala de 1.800 anos, 1.850, para ser mais exato, é muito tempo. É o tempo que nós precisamos levar para amadurecermos, para poder receber essa nova informação. De lá para cá se passaram 170 anos, mais ou menos. Estamos num novo processo de transformação e de amadurecimento. Hoje nós temos grande parte de informação que chega até nós de forma muito fácil. Imagino que uma vez, para imprimir um livro, era uma dificuldade. Para fazer com que ele chegasse num outro ponto, também era difícil. Hoje nós temos na palma da nossa mão recursos eletrônicos que nos trazem informação instantânea. Então nós não podemos mais alegar desconhecimento. Nós podemos ainda alegar ignorância da nossa parte ou resistência de não conseguir fazer tudo aquilo que nos é pedido. Imaginemos, numa breve reflexão, o quanto nós ainda não compreendemos todo o processo, que nós estamos aqui encarnados. E ninguém quer desencarnar. Nós queremos continuar aqui. O ser humano busca fórmulas de se manter vivo por mais tempo. Não quer sair. Talvez por conhecer o que faz e não ter certeza para onde vai. E quando nós estamos do outro lado, no lado espiritual, nós também resistimos um pouco para reencarnarmos, porque sabemos da dificuldade que é nós, espíritos comuns, estarmos submetidos a todas as impressões que a matéria pede de nós, o que ela nos solicita através de todas as sensações físicas. E sabemos que através disso nós muitas vezes não conseguimos levar adiante alguns projetos que nós efetuamos. Então, nos falta aquilo que ele diz, um pouco de certeza, um pouco de fé no futuro, um pouco de... Porque quando tivermos a fé no futuro, nós começaremos a trabalhar para esse futuro. Começaremos a nos transformar, não mais levando uma vida simplesmente física, de aproveitarmos. Ainda ontem alguém me disse assim, por quê? Olha, uma coisa bem comum, né? Por que se privar de comer tal coisa? Se de repente amanhã tu morre, e aí tu vai dizer o quê? Puxa, eu podia ter aproveitado. E essa é uma forma bastante comum da gente ver a vida. É aproveitar. Aproveitar tudo que dá, porque o amanhã ninguém sabe se eu vou estar vivo, se eu não vou estar. Mas a gente não pensa na questão espiritual, a gente pensa na questão física. Então, viver é simplesmente esse jogar para dentro. E aí, tudo aquilo que acontece com esse tipo de atitude gera, obviamente, todo tipo de reação ou de consequência. E nós acabamos não entendendo de onde vem. O Cristo Consolador. Então, para a gente... Esse capítulo é um capítulo bem curto, mas que é muito interessante para a gente poder ler e tentar compreender um pouco mais. Porque, na verdade, a gente só vai conseguir mudar a nós mesmos através de uma insistência diária, ou mais do que diária, a todos os momentos, de observância, de dizer não para algumas coisas, começar a produzir outras. É só assim que a gente vai conseguir fazer esse processo de transformação que a gente precisa. Porque não aceitamos ainda esse jugo que ele nos propõe, não aceitamos essa obediência a essa linha de conhecimento que ele nos fornece. Então, enquanto a gente não aceitar, a gente vai continuar, como ele diz, né? Sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas, todos vão continuar ainda batendo muito forte na gente. Vai continuar nos trazendo muito sofrimento, porque é apenas isso que nós estamos vendo ou vivendo.